Essa aqui então. Tem a outra também, é. Tô muito nervoso, ó. É que eu tô lembrando também umas bases, deu branco, né, mano? Nervosismo é foda, olha lá. Pera aí, vamos lembrar.